Sempre que eu ensaio sozinha, eu uso a voz. Eu uso a voz como um recurso para acessar lugares também. Eu acho muito, muito poderosa a voz. Mas trabalhar com cantora, trabalhei com a Bruna, né? Eu morei com as cantoras na Unicamp, sou companheira de um músico, assim. Então o retorno era sempre nesse sentido de saber onde está no corpo. De achar lugares no corpo, porque como você começou sua fala, que a voz, imagina, é o lugar que mais afeta quando você está emocionalmente. Qualquer coisa que acontece fica muito claro, nítida na voz. Para mim é um super desafio trabalhar a voz. Então, a minha contribuição, né, com as cantoras era fazer elas terem mais conhecimento da voz como mais um elemento do corpo. Não depositar tudo, sabe? Se você vai. Você tá ali, a sua voz não tá indo por aquele caminho, acha outro. Tem o pé, tem a bacia, sabe? Tem o movimento do diafragma, tem as suas emoções. Ah, e tem uma coisa que eu gostava muito de fazer, principalmente com a Bruna, era colocar o corpo dela em posturas para sair dessa relação vertical, de que ah, agora vai acontecer alguma grande coisa com a minha voz. Eu não sei onde ela tá, mas vai acontecer uma grande coisa com a minha voz. Então eu quebrava um pouco o eixo dela, fazia ela ir pro chão, cantar em outras posições. É, isso também era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Criar uma partitura física para a voz conseguir transitar e sem muita responsabilidade de ir sozinha, sabe? Isso era uma coisa que eu gostava muito de fazer.